passa na sua cabeça? Quando as lutas invadem seu quarto madrugada fora, acredito que outra pessoa talvez não conheça essas lágrimas que muitas vezes sua alma chora. Eu não sei se você já perdeu a esperança de tudo e já pensa que pra sua vida não tem solução. Eu só sei que enquanto a vida ainda há esperança, descansa, pois há uma força que não falha, não. Essas lutas são pra te fazer um real vencedor. Eu te vejo com grande troféu da vitória nas mãos. Eu não sei, mas Jesus sabe o que passa com você. Eu não posso, mas Ele pode te ajudar a vencer. Não estou sempre ao seu lado, mas Ele pode sempre estar. Não sei se você já perdeu a esperança de tudo e já pensa que pra sua vida não tem solução. Eu só sei que enquanto a vida ainda há esperança, descansa, pois há uma força que não falha, não. Essas lutas são pra te fazer um vencedor. Eu te vejo com grande troféu da vitória nas mãos. Eu não sei, mas Jesus sabe o que passa com você. Eu não posso, mas Ele pode te ajudar a vencer. Não estou sempre ao seu lado, mas Ele pode sempre estar. E tem bênção.